Não se ilude comigo, mulher. Aqui é o habilidoso. Gás vazio. E com o coração gelado e que nunca emocionou. Mas em todos que ela senta, essa mina apaixonou. Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente. Em menos de uma semana ela se ilude com a gente. Sentadona, sentadona, sentadona. E fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixonou. Sentadona, sentadona, sentadona. E fala que é sem sentimento, vem! E ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo. Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo. Ai, calica, ai, caraca, ai, calica, ai, caraca, ai, calica, ai, caraca, ai, calica. Gás vazio, de Oliveira Produções. E com o coração gelado e que nunca emocionou. Mas em todos que ela senta, essa mina apaixonou. Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente. Em menos de uma semana ela se ilude com a gente. Sentadona, sentadona, sentadona. E fala que é sem sentimento, mas quando senta apaixonou. Sentadona, sentadona, sentadona. E fala que é sem sentimento, vem! E ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo. Ela tá movimentando, jogando a pepeca pra cima e pra baixo. Ai, calica, ai, caraca, ai, calica, ai, caraca, ai, calica, ai, caraca, ai, calica.